No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. So sad that you're leaving. Takes time to believe it. But after all is said and done, you're gonna be the only one. Oh, do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I'm too good for you. Oh, do you believe in love?

Los mejores jeans anuncian. Baby, and I've got

what I want any old time. I said I'm free to do what I want any old time. I say love me, hold me, love me, hold me, 'cause I'm free to do what I want any old time. And I'm free to be what I choose any old time. I say love me, hold me, love me, hold me, 'cause I'm free. I say love me, hold me, love me, hold me, 'cause I'm free. Do what I want, be what I want, any old time. I'm free to be what I choose, to get my blues, any old time. I say love me, love me forever, hold me, love me, hold me, 'cause I'm free. Do you want the best say? These are the words me hear from my granddaddy. Come, these are the words me hear from my granddaddy. Him say nothing in this world like when a man know him free. Free from the lock, I'm say free from the key. Free like a butterfly, free like a bee. These are the words me hear from my granddaddy. Said it's nice to be free, nice to be free. Free from the lock, I'm say free from the key. Don't be afraid of your freedom. 'Cause I'm free to do what I want any old time. Yeah!

canciones de tu vida las escuchamos cada noche de la semana. Da igual que hagas bien o mal, si es que al final la gente se va y estás. A ti que puedes arreglar mi vida, capaz como eres de ser día a día, día a día, día sin tu alegría. Seré un pringao, yo no me merezco la pena, tía. Sin tu valía, caeré en picao, me quedaré solo. Me quedaré solo. Bien, tal vez no pueda cambiar, no vaya a cambiar jamás. Caer bien o mal, se acerca al final, mi triste final. Y tú que ansías controlar mi vida, la paz con guerras son mi día, día, día, día, día. Sin tu alegría seré un pringao, yo no me merezco la pena, tía. Sin tu valía caeré en picao, me quedaré solo. Quedaré solo. Me quedaré solo. Me quedaré. Me quedaré. Me quedaré. Me quedaré. Me quedaré solo. Me quedaré. Me quedaré. Solo me quedaré, me quedaré, me quedaré, me quedaré solo. Si un día sin tu alegría seré un pringao, me quedaré solo. Si un día sin tu valía caeré en picao, solo si vendría sin tu alegría, seré un pringao. Me quedaré solo si vendría sin tu valía, caeré en picao. Me quedaré solo si vendría sin tu alegría, seré un pringao. Me quedaré solo. Enigma, Return to Innocence. Devotion, feeling. flashback.